ingresso na Juliette, o 4070. O azul 4070, ingresso autorizado via próxima esquerda, chamada Juliette até o portão 01. Juliette para o 01, 4070. Solo chamou o 6259? Ainda não, mas já está pronto. Está copiado? Já. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via posição bridge, OPSU 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pistão no zero, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou afastar-se 3 milhas. Então, inicia a curva pela direita, perfil subida da Euleda, após Leda, direto bridge. Controle 1208, 21 no 8, decimal 6. E o transfone é o 5513. Guarulhos 360, decola da 10, da Euleda Bridge, Upper Zulu 16, pode conforme, aciona 5513, o 6259. 5513, reporte pronto para pushback no momento, o portão 612, 6259. Vai chamar. Solo, confirma? Confirmo. Ok. Paulo Salvador, Oceana 6212, 1234. Saindo na frequência da torre, comandante, por gentileza, 1234, prossegue seu táxi via Alfa, reporta Ansa Juliette. Espera, desculpa. Gol 16-13, vento 140 graus, 8 nós, livre decolagem 10. Livre decolagem 10, gol 16-13. Do solo para copiar a autorização? Firmo. Ok, tá em inglês, né? Quer copiar em inglês então? Yes. Ok, you are clear to Aracaju, fly level 150, via airway, go 677, after takeoff, runway 10, we'll perform conge departure, turn left to after takeoff, Salvador control 119, correction, 128, decimal 0, Salvador tower 118, decimal 6, and clocking 5527. Aracaju, flight level 150, via Gulf 677, turn left after departure, runway news 10, conde departure, 1208 is approach control, 1186 tower, 5527 is the scope code, TP 5216. 5216, the weather back is correct, position remote 13, coming full red for push and start. We call you for push and start, TP 5216. Gol no 6113, decolou 54 com controle de Salvador agora na frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, gol no 6113. Ô, Xenema 212, escuta. Noite, gol no 6113. Gol no 6113, boa noite, contato radar, bom nível de voo 360, sai da Apo. Frente, segunda esquerda, Juliette, portão de número 2. Esquerda, Juliette, 02, Oceana 6212, valeu. Solo, Salvador, o voo 56. E a trima, autorização. 527, o objeto, confirma? Não, voo 1567. Confirma, 1567. Ok, o que tínhamos aqui ainda... O plano de voo, conforme informado anteriormente, estaria cancelado. Mas nós vamos checar aqui novamente o voo 567. Saberia informar o posicionamento da companhia? Então, a gente tem contato com a empresa, ela teria passado um plano ao 23 e 22. Ciente. Vou checar aqui com... Foi feito aqui em Salvador, saberia informar? Plano, não é? Não é isso? acreditamos. Ok, vou checar com a nossa sala essa aqui. Tá bom, obrigado. Utilizando o localizador visual, Oceané 6310. Oceané 6310, complexo final de Sami Torre, 118, decimal 6. 86, boa noite. Obrigado. Salvador, Oceané 6310, passado travado. Oceané 6310, muito boa noite. Já avistado, livre pouso, pista 10, vento 140 graus, 8 nós, cheque o trem. Passado travado, livre pouso 10, Oceané 6310. Copiado. Aprovação já, o livre de voo 360 Guarulhos, pronto para copiar. Procópio 1285, tá ciente do uniforme já. É aprovado então, Guarulhos, nível de voo 360, via Operzulu, correção, via posição bridge, após bridge Operzulu 16, restante conforme a rota do plano, decola a pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés, a terceira milha, após curva direita, no perfil de subida é a da El Leda, Leda Bridge, onde intercepta a rota conforme. Controle 1208, a torre 1186 e acione o transponder 5521. Autorizado Guarulhos, nível 360, apesulo 16, após bridge, da El Leda Bridge, a saída. Decolando 10, mantém a proa até 2 mil pés ou 3 milhas, curva direita. Controle 1208, torre 186 e aciona 5521. 5521, correto, portão 4, chame pronto. Chame pronto. Fogou no 567, chegou quentinho aqui, pronto para 4, autorização? Pronto, 4567. Lado então Brasília, nível de voo 360, via Upper Zulu 17, decolagem pista 10, mantém a reta até cruzar 2 mil pés ou a terceira milha, após inicia a curva pela direita, o perfil de subida da correção, Arbor, transição Elefa, controle 120 decimal 8, torre 118 decimal 6, acione o código transponder 5543. Sente então autorizado, Brasília 360, seu posição 17, decola da 10, na Arbor Elefa, e 5543 é manter a porra até 2 mil pés ou a terceira milha. Abatimento de ruído, conforme carta, chame o ponto, faltam 10. Tem, abatimento de carta, 5 5 metros. Estou confirmado, pronto, conectamento. Está pronto, conectamento, 5 metros. Ok, pronto, no 10 autorizado, reporte o táxi, então. Chama táxi, 5 metros. Noite, Oceania 63, no 0, Livrona, na sua escuta. Oceania 63, no 0, boa noite. Táxi lento, temos aqui informação para o seu estacionamento, seria o portão 612, porém ainda ocupado pela Airbus Companhia. Vamos aguardar a coordenação de um novo Finger junto em Fly Aero e a companhia, ou a liberação do mesmo. Possível, vai ser só táxi lento, aguardando definição 63, no 0. 3P, 5216 for pushback and setup. Okay, 3P5216 on this sector, you are number 2, stand by one please. Standing by 3P5216. 1567 estimado para puxar? Já está iniciando, 567. Chame táxi. Chama lá. Está 3858 de via esquerda. Autorizada após desvio do Natan 3858. Após desvio do Natan 3858. Paulo Chanel 6259 para pista de cancelamento na posição 612. Paulo Chanel 6259. 6259, tá pronto para puxar? Poxa, Sara. Ok, só um instante para puxar, por gentileza. Eu tô com o 37 da Gol já. Peça inicial o táxi, vai passar a cauda e será autorizado na sequência. Só um instante, por gentileza, ok? Ok, valendo. Solo 567, pronto, táxi. Fono 50 a bordo, 0339, cancelamento. 50339, quilo papá alternado. Copiado, táxi autorizado, contornando terminal de passageiros, via pátio. Índia, ingresso na Alfa, chame torre 286, altímetro no 0, no 8, boa viagem, voo no 567. Sente, autorizado, táxi contornando pátio, via Índia e Alfa. Ponto espera, voo no 86, 567. Boa noite, bom trabalho. Boa viagem. Boa noite, Webjet 5827, informação informe, portão 05 para a cópia Galeão. Gente, Galeão, já temos aprovado 36, altímetro no 08, aguarde porta, o Webjet 5827. Galeão 360, aguarde porta. TP 5216, clear for push and start, remote 13, come back for taxi. TP for push and start, to call for taxi 35216. 6259 da Aviaca, coordena equipe do solo 53787, desculpa, passar a retaguarda, sentido ponto de espera, livre puxar e acionar. Haveria condições de fazer um pushback um pouco mais na retaguarda, só para liberar o ingresso da aeroporto companhia para este portal? Positivo, claro. 6259, aguardando a coordenação aí com o gol aí, vai iniciar e vai passar um pouquinho mais de cueca atrás. Conforme, chame para o táxi 6259. É maravilha, 6259. Xené 63 no zero, observe a saída do 37 Gol, táxi autorizado até através do portão 5. Airbus Companhia no portão de 612, vai puxar um pouco mais recuado para liberar o ingresso no portão 612. Ok, excelente. Visual com Gol, prosseguindo até através do 5, aguardando liberação. Obrigado. Obrigado, visual. Um abraço. Eu. Paulo, boa noite, chegou no 940, posição 09, paciente. Informação uniforme, solicita 360 para Guarulhos. 36 Guarulhos, já aprovado, uniforme confere, é o time 2018. Número 2 para copiar, só um instante, 1940. Jet 5827 para copiar. Pronto, cópia 27. Aprovado, Galeão, nível de voo 360 via Azulu no zero, SMAP, e o restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista no zero. Mantenha a reta até cruzar 2.000 pés, a terceira milha, após curva pela direita. Perfil de subida da El Leda, após Leda, direto bridge. Controle 120, décima 8, torre 118, décima 6, transponder 5540. Tchalin decola pista no zero. O vento no 50 graus 06 12 nós. Autorizado a alinhar e decolar. 1567. Cliente, autorizado. Alinhar e decolar da 1-0, 1-9-4-0 para a cópia. Copia, senhor. 1-9-4-0, aprovado então Guarulhos. Nível de voo 360 via posição bridge, up as voo 16, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 1-0, mantenha a reta até cruzar 2.000 pés ou afastar-se 3 milhas. Após descer a curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto para a posição bridge. Controle 1-2-0, décima 8, põe 1-8, meia dúzia, transponder 5-4-6-4. Autorizado 360 para Guarulhos, decolando da 1-0, voa Jet Bridge na saída da El. Após, prossegue de acordo com o plano de voo, decola da 1-0 até 2.000 pés, na terceira milha, curva direita na subida da El, Leda Bridge, onde a saída da 08, 2.286, 5.4 sentado, transponder, 4-0. João Cogé, de manter a proa até 2.000 pés ou 3 milhas, 03 de terceiro, ok? Conforme batimento de ruído na carta. E cumpre o perfil da subida da El até a Leda, após Leda direto bridge, onde intercepta a rota conforme o plano. Confirma, senhor, manter a reta até 2.000 pés ou terceira milha, após prossegue. Agora sim, correto cotejamento, portão número 9, reporte ponto, gol 1940. Bota pronto, 949. 6259 da Oceané para o táxi, 116, já com 3 horas e 55, alterna Galeão. Galeão, 116, 355, táxi em frente à esquerda, contornando o terminal, via Índia na sequência, ponto espera ponto, todos 86, altímetro no 0, no 8, pois é, 6259. Em frente, esquerda, contorna, Índia, chama na torre, 6259, boa noite. Boa noite. 35216 with 58 feet on board, 3 hours and 30 minutes, alternate fuel endurance, alternate in Salvador for taxi. Ok, confirme, peço o zumbão. 58. Copy that, follow us, Avianca, on hold short 1-1-0, counter 118.6, Canadian 1-0-1-8. You follow the Avianca. Tower 118 Roma 567, SM 5444. Nossa, 5444, não, 567. Bruno 567, contato radar, 3 milhas sul de Salvador. 567. O Ocean é 6259 na escolha da torre? É, eu escuto 6259. 6259 tem condição de alinhar e decolar de imediato, sem parada? Tem condição, sem parada, 6259. A linha decola sem parada, 6259, vento 140 graus 059. A linha decola sem parada, 6259. Estabilizado, está 3858. Está 3858, complexo final, Sumi Torre 1, no noite decimal 6. 18-6, obrigado, 3858, boa noite. Boa noite. Flight 216, hold short, hold point, runway 10. Hold short, runway 10, TP 5216. Tan 3858 na escuta da torre. Estou aqui, o senhor passando em DSA, abaixar o trabalho de LF visual. Gente, continue a aproximação, guardando informação de pista livre, vento 140 graus 059, que é legal no 0 no 8. É, aguardando a pista livre, Tan 3858. Salvador, boa noite, é o Oceanair 6201 com a informação Uniform. 6201, boa noite, uniforme é a Vitor agora, o tio 2018. Já temos aprovado o galeão 36, só instante da 4, é o número 1 na sequência. Beleza, 36, vamos ouvir lá, Vitor, 2018 ao time, estou aguardando, muito obrigado. Porque não teve nenhuma modificação significativa não, temperatura é 26, 2018, foi só para atualizar mesmo, questão de horário. Gente, muito grato, meu amigo. Como é que tá a encomenda aí? Tá boa. Valeu, disponha sempre. Estamos aí também. Oceanair 6259, boa noite, contato radar, sinal nível de voo 360, saída da EL. 360, nós somos muito atrasados, teria coordenação, possibilidade de coordenação, Leda? Autorizado, Leda, Oceanair 6259. Muito obrigado, voado Leda, 6259. Flight 216, you're clear to line up and maintain runway 10. Line up and maintain. Line up and maintain runway 10, TP 5216. Livre de voo 360, via Pesolu 10, SMAP, restante conforme a rota do plano de voo. Decolagem pista 10, mantenha a reta. cruzar 2000 pés da terceira milha. Após descer a curva pela direita, o perfil de subida é da El Leda. Após Leda, direto, posição bridge. Controle 1208, a torre 1186, Cachorro Corte 5545. Autorizado para Rio de Janeiro Galeão, nível 360, via Upper Zulu 190, voz SMAP, voz conforme o plano de voo, decola da pista 190, curva direita, na subida da El, Leda, após direto a bridge. O transponder é 5545, controle de Salvador 208, torre 1186. 5545, portão 2, chame pronto para o pushback instrumento, Oxa. Oxa, chamará, obrigado. 5545. Salo, é o gol 1940, pushback instrumento na 9. Portão 9, aprovado, report taxi, gol 1940. Segura taxi, 940. Salvador, tá 3258, não se escuta. Tá 3858. Táxi autorizado, Alfa, reporte antes da Juliette, portão será o 3. Alfa, reporte antes da Juliette, portão 3, tá 3858. Salvador, é o Boa Noite 85, está no 04, com pushback também. Iniciaria de imediato? Afirmo, Boa Noite 85. Ok, de imediato, então autorizado, chame táxi. E o pushback chama na táxi, Boa Noite 85. Route 5216 airborne at 19, call departure control on frequency 120.8. 1208, thank you, good night. Salvador, departure control, 3P5216 at Conde departure. 3P5216 with the contact clamps at level 150, Conde departure. Level 150, Conde departure, 3P5216. Para 3858, observará o 37 gol no boost, na sequência autorizado até o portão 3. Ok, então está autorizado reporte de ingresso na portão 3, confere. Nossa, vai só aguardar a saída do 37 gol e na saída será autorizado para o 3, ok? Ok, sim. Objeto 7748, boa noite, autorizado chegada Mário, vista para o nível 05.